Chave Estática, o mais refinado conteúdo da internet. O quê? Chave Estática. Fala pessoal, começa agora mais um Gaveta Estática. Aqui quem fala é o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. E aí, povo? Com o Fábio. E aí, traças. E aqui um convidado inédito, Guilherme Maldonado, do Frango Fino. E aí, traças, beleza? Beleza. Eu pensei em fazer alguma piadinha com galinha esguia, alguma coisa assim, mas eu achei que eu ia me enrolar, então deixa quieto, né, cara? Nossa, mano. Ó, cuidado que o frango bica a traça, viu? Ó, eu não quero parecer ofensivo logo de início, não, mas eu tava comendo um franguinho delicioso agora há pouco. Ó, cara, isso depois você vai conversar com a entidade, o frango. Ninguém que vai discutir essas coisas com você, mas toma cuidado. Beleza, e hoje estamos aqui para falar de o overrated, né? E aqui eu já chamo o Ike. Coisas superestimadas. Aí que você está muito com o seu Xavier, cara, que eu ia falar. Aí que você que entende de inglês, o que é overrated, cara? Não explana, rapaz. E aqui, eu não sei, o que é que vocês acham aqui? A gente... sair soltando, se quer separar por tema, vai falando na doida mesmo que vem na cabeça? Que vem na cabeça. Das honras do convidado, falar a primeira, pra gente ver se a gente vai apedrejar. Pô, ele ser, ou se a vai... gente já começa julgando o convidado, né? Claro! Vocês querem que comece com polêmica ou comece de boa? Polêmica. Começa com a pedrada, rapaz. Com polêmica. Já é o gancho pro cara ficar chocado. O Gavi Estática é superestimado, né, cara? Ó, vamos fazer o seguinte, você começa com uma polêmica e eu termino com outra. Beleza. Então, se é pra começar com uma polêmica, Nerdcast é overrated. Ô, já vamos preparando o departamento jurídico aí do programa. Não, pô, as pessoas têm direito a ter opiniões, cara. Claro. E a dele não foi ofensiva nem nada. Não, ele não, mas as pessoas que vão ofender ele agora, né, cara? Então, vou ter que explicar o porquê, né? É. Também sou fã dos caras, óbvio. Tipo, sou até meio fanboy, consumo, compro as coisas. Tudo bem que os caras são os precursores. Eu acho que muita gente começou a fazer podcast por causa deles, né? Certo. O Frango Fino é um podcast que começou a fazer... Gaveta Estática também. Então, tanto que eu conheci o Doug, que grava comigo, por causa do Jovem Nerd, que ele tava vestindo uma camiseta dos caras, daí que a gente começou a conversar no lugar que a gente trabalhava e tal. Só que eu acho que hoje, cara, eles criaram um grupo de fãs que não tá deixando a coisa andar. Uma galera que só ouve Nerdcast, são os fãs xiítas do Nerdcast, entendeu? Uhum. E pode a galera que só ouve isso, só idolatra isso e simplesmente fecha os olhos pros outros podcasts, entendeu? Eu entendo perfeitamente isso. É tipo a galerinha do Call of Duty, né? Que não joga outra coisa. Ah, olha aí. Olha aí, isso também é polêmico. Se você for ver direitinho, o Nerdcast, ele mantém uma qualidade, é claro, mas meio que, como você falou, ele estagnou um pouco, né? Tem umas coisas muito manjadas já, principalmente quem faz podcast conhece alguns artifícios que são usados ali, né? Sim. E talvez isso que você falou aí do fã, talvez meio que esteja restringindo, né, novas coisas, não sei. Ainda tem um porém, vou até contar uma historinha aqui pra vocês. O Léo Lopes, lá do Radiofobia, ele fez um workshop sobre podcasts aqui em São Paulo. Ele tá rodando aí o Brasil com esse workshop. E eu fui assistir, logo que ele começou a falar, ele perguntou, foi a primeira pergunta dele: quem aqui veio por causa do Nerdcast? Oh. Eu te juro que eu pensei que a galera que tava ali ia porque conhece o trabalho do cara, sabe, né, sobre a história dele com rádio e com podcasts, enfim. Uhum. Cara, metade da galera levantou a mão só que tava ali só por causa do Nerdcast, cara. E eu fiquei abismado com isso, assim. Falei, nossa, chegou a tanto o fanatismo, caraca, assim. Caraca. Quando foi que vocês conheceram o Nerdcast? Foi no começo? Foi mais pra frente? Nossa, cara, eu conheci no nono programa que eles lançaram. Eu conheci no programa de Código da Vinci, cara, que deve ser mais ou menos, sei lá... 15, alguma coisa assim, cara. Eles já eram meio grandes nessa época aí, que eles já tinham fã antes do Nerdcast, né? Mas eles cresceram de uma forma realmente absurda, cara. Eu não consegui acompanhar mesmo. É que eles primam pela qualidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Não tem como negar. Isso, é. O trabalho deles é bem feito. O que eu acho, no caso específico do Nerdcast, né, até do RapaduraCast, é que esses caras, eles chegaram num momento e amealharam, assim, uma galera... Que era órfã, né, cara? Essas coisas que eles falam, que todos os podcasts praticamente falam hoje, Ninguém falava naquela época praticamente, né? Não existia essa troca de informações, nem mesmo na internet. Exatamente. Sobre cultura pop, cinema, quadrinhos, né? Eu acho que essas pessoas que se sentiam órfãs chegaram ali e se sentiram, digamos assim, acolhidas, né? É. Acho que esse foi a grande sacada, né? É, e muita gente acabou se descobrindo nerd, né? Uhum. Por causa disso. Então, esse negócio que o Fábio falou, eu até acho que... existia, assim, os canais que falavam dessas coisas, mas acho que o Nerdcast deu aquele toque diferencial que parecia realmente que você estava falando com amigos, né? Que você estava lá escutando uma opinião mais pessoal e não um texto, assim, com aquela cara meio jornalística, né? Exatamente. Falando das estreias que vai ter de filme, né? Acho que esse foi o esquema do Nerdcast, cara. É, e hoje em dia eles têm que ficar aguentando a galera falar que eles são vendidos, né? Ô Guilherme, mas quando você fala assim que o Nerdcast é overrated, você fala mais pelo monte de fanboy que fica idealizando os caras como se fossem heróis mesmo, ou ele já não te surpreende mais tanto assim? Você já... Cara, eu escuto direto, assim. Eu sou dos que escutam no dia que sai, fica esperando sair, sabe? Mas eu acho que o problema mesmo é essa galera, esses fãs que só fecham os olhos pra tudo e só tem eles na frente, é o pedestal. E, meu, se os caras fizerem, sei lá, lançarem qualquer porcaria, eles vão comprar, sabe? Uhum. Tanto que, meu, por exemplo, é até uma crítica de fã. Eu acho que alguma das camisetas que eles andam fazendo, eu acho que, cara, eu nunca compraria, sabe? Porque são coisas, assim, muito passageiras. Não é uma coisa que eu gostaria de usar. Uhum. Só que outras eu tenho, entendeu? Eu acho que, assim, o que acaba criando é aquela galera que só fala amém pra tudo e perde o senso crítico. É, eu concordo, entendeu? Eu concordo com o Guilherme, até porque eu já encontrei muita gente aqui, pessoalmente, assim, que era esse tipo de fanboy, sacou, do Nerdcast. Isso até gera, pelo menos pra mim, gera um pouco de antipatia com os caras do Nerdcast, apesar deles não serem culpados, né, cara? Não, eu acho que esses caras, muitos deles até, os próprios caras do Nerdcast não gostam também, né, cara? Porque do mesmo jeito que esses caras defendem que nem loucos, quando eles fazem, tipo, o Nerdcast de novelas, que eles fizeram um tempão atrás, que teve gente que achou que eles estavam traindo o movimento, sabe? Nossa, eu achei engraçadíssimo. É? Não existe isso de trair movimento, cara. Isso não é uma coisa... Não existe, cara, movimento, né, cara? Você quer ver... Exato! Você quer ver uma das... Eu acho que os melhores, cara, os melhores podcasts, assim, são aqueles que justamente puxam esses assuntos completamente do nada, sacou? Uhum. Igual teve um Pauta Livre News sobre o El Chan, cara. Ah, gente. Ai, eu ri muito. Ai, eu escutei esse. Aquilo foi de rolar, de doer barriga, de tanto rir, cara. Isso aqui é bom, isso aqui é maneiro. Uhum. Esse Nerdcast mesmo de novela foi bom demais. É, cara, os assuntos inusitados fazem parte, cara. Tem que ter pra você dar aquele respiro. Você vai ficar falando só de coisa séria? Não dá, né? É, com certeza. Deixa eu até contar uma coisa aqui pra vocês. Há um tempo atrás, quando o Nerdcast... Não, acho que na época do primeiro YouPix, que teve em São Paulo, eu não sei se vocês lembram, mas o Jovem Nerd apareceu na rádio. Eles foram dar entrevista em rádio e tudo mais. E o responsável por isso fui eu, assim. Porque eu trabalhava na rádio nessa época. E eu falei, não, vamos trazer os caras pra cá. Tava tentando e consegui uma entrevista com eles. Levei eles pra... Eu era produtor na rádio, né? Consegui levar eles pra dar essa entrevista. Então, você tendo contato com esses caras e tentando levar eles pro mainstream, assim, que é tipo... Pro povão, você vê a diferença do público, cara. Você sabe, vê que o povo não sabia o que falar com eles, assim, sabe? Não sabia dar o devido valor, sabe? É, justamente porque os caras, eles não conhecem, né? A estrada dos caras. É, né? Pois é. Aí você tem que acabar com aquela primeira pergunta, né? Os caras começam a entrevista, aquela primeira pergunta. O que é ser um nerd? Aí você já viu que a entrevista vai ser uma merda. Ah, muito difícil, cara. Uhum. Isso que você falou aí, cara, é mais ou menos o que a gente viu também. Vocês viram aquela entrevista que eles fizeram com o Pereio? Sim! Vocês faziam ideia de quem que eram eles. É a mesma coisa, o cara não fazia ideia de quem era eles. Achava que, provavelmente, ele achava que toda aquela galera que tava lá tava pra ver o Pereio e não tava, né? Tava pra ver eles, na verdade. Mas o que a gente tava falando, né, sobre o Jovem Nerd, o Nerdcast ser overrated, mas eu acho que muita coisa tá sendo superestimada por eles, sacou? E o pessoal vai na onda. Tipo, é muita. Pode crer. Velho, às vezes eles tiram assim do chapéu, pra não falar de outro lugar, umas modas, essa coisa. Ah, não sei que lá é maneiro, então vamos comemorar a existência disso como se fosse a última bolacha do pacote, sacou? Isso me irrita um pouco. É, pra eles deve ser muito legal, né, cara? Fazer uma legião de gente só comentar daquilo que eles gostam deve ser bom, né? Bom, e também, cara, o contrário. Quando eles falam mal de alguma coisa, vem aquela galera que... Por exemplo, o Prometheus. Prometheus foi um filme que eu achei bem legal, cara. Não sei se é porque eu também não tava esperando nada demais, com tanta gente tava esperando. Mas, no geral, eu achei um filme legal, sabe? Eu assisti com a Viu, disse, pô, saí satisfeito do filme, aí no outro dia eles lançaram aquele Nerd Office lá que eles detonaram. Cara, beleza, eles têm direito a ter a opinião deles, eu acho isso louvável. Eles têm a opinião deles, eles falam lá. Agora vem lá nos comentários a gente falando, pô, ainda bem que vocês falaram, nem vou ver essa bosta também. Então, porra, você vai deixar de ver uma coisa e formar sua própria opinião, porque se, ah, os caras falaram, então já, ele já substitui a opinião dele por aquela dos caras. Isso eu acho horrível também. É, cara, o problema não são eles, são os fãs xiitas, né? São os caras que perdem a opinião, que vendem a opinião, que vão comprar a opinião deles e acabou. E isso não tá só no Nerdcast, isso tá no mundo inteiro, né? É o fanatismo, né, cara? Fanatismo é um problema, tudo que é em excesso é um problema. É. Esse filme aí, particularmente, ele é overrated ao contrário, né? Porque ele diz que é uma merda. Underrated. É underrated. Underrated. Tem muita gente que esculacha, cara. O filme tem seus problemas, mas ele é legal, isso, cara. Vale a pena ver. Concordo. E eu tenho um pouco disso, mas é quando o pessoal começa a dar muito hype em cima de uma coisa, eu meio que... Eu tenho um pouco disso daí também. Quando o pessoal começa a falar muito, muito, muito bem, eu já fico meio desconfiado. Cara, você quer ver uma parada? É que eu levei 200 anos pra poder começar a assistir, justamente por causa desse hype, foi o Lost, na época que tava passando. Tava, acho que na terceira temporada, quando eu finalmente peguei a primeira, sacou pra mim? A terceira foi quando eu parei, cara. Você começou a assistir quando eu parei. Eu comecei a assistir na terceira também. E aí viciei, animalmente. Pode crer. Eu ainda acho uma bosta. Olha, tô indo embora, tchau vocês. O problema de Lost, a meu ver, é a mesma coisa que o Guilherme falou do Nerdcast, é o fã, cara. Porque o seriado não é uma merda, o seriado é bom. É um seriado bom, mas também não é uma coisa do outro mundo, não. Acima da média, eu diria. Mas eu acho que ele é um pouco overrated, sim, cara. Porque, essas coisas todas, né? Porque, assim, ele tem uns mistérios bem maneiros, assim, mas nego foi esquecendo de criar razões pra aqueles mistérios, sacou? Então ele é overrated pelos produtores, na verdade, né? Os caras falaram... Não. Eles criaram as paradas maneiras no início, e aí o pessoal enlouqueceu, sacou? E eles foram simplesmente, qualquer porcaria que a gente colocar aqui, nego vai achar que é a melhor coisa do mundo. Enfia aí um monte de porcaria escrita nas paredes, um monte de gente aparecendo com braço ruim, com braço bom. É porque aquela história, ele já pegou todas as pessoas, que ele tinha a maioria das pessoas. As pessoas já estão fanáticas por aquela porcaria, todo mundo já gosta demais, então vamos fazer qualquer merda aí que o povo vai aceitar mesmo. Tá tudo Posso bem. Dar uma de fanboy? Manda. Pode. Cara, Lost foi até hoje é o seriado mais assistido entre todos, assim, de números é o seriado que teve mais audiência, né? Aí se você pegar ali que Lost hoje em dia não dá pra você assistir mais, só dava pra você assistir Lost na época que tava passando, porque ele era transmídia, cara. Foi o primeiro seriado transmídia. Então, quem tava curtindo Lost sabia que tinha coisa na internet, sabia que tinha coisa em outros lugares passando, gente falando. Então, tava fomentando muito. Então, por isso que eu acho que tem muita gente que odeia de tanto que as pessoas falavam disso, né? Aí criou uma galera que fala, não, para de falar dessa porcaria. Não, mas eu, pelo menos, tenho... O meu problema com Lost é justamente por causa da falta de explicações satisfatória, sacou? Pros mistérios, assim. Eu fui ficando decepcionado, sacou? Porque eu fui criando teorias tão, tão mirabolantes na minha cabeça que quando eles soltaram as explicações, foram soltando as explicações no seriado, eu fui ficando cada vez mais decepcionado, assim, ao longo do... Mas eu tava falando com um amigo nosso que ele assistiu tudo, ele se arrependeu profundamente, que ele não gostou do final, né? Aí ele disse, eu perguntei, mas cara, eu me lembro que quando eu parei de assistir o Lost, tava muito bom. Eu só não continuei porque eu não tinha saco de esperar, mas tava muito bom quando eu parei de assistir, né? Eu disse, se eu parei e eu tive essa sensação boa, né? Eu disse, pô, eu, de querendo ou não, eu não soube do final da série, mas eu me diverti durante 3 temporadas, né? Aí ele meio que concordou, mas ele falou, não, mas tinha o seguinte, vamos tentar entrar no consenso aqui. O Lost é como se fosse o seguinte, você chega aqui, você vai no seu trabalho, aí chega um amigo e fala, cara, tem um negócio pra te contar. Mas, ó, não dá pra contar agora, não. Quando der 5 horas, se a gente tiver saindo, eu te conto aqui, porque aqui tem muita gente. Sei que ela não... Imagina a sensação, você vai ficar mastigando isso, pô, cara. Tem um negócio pra me contar, não sei o que lá. Aí quando dá 5 horas, pô, o que é que você ia contar? Não, pô, tava zoando só, não era nada, não. É, cara, geralmente eu respondo isso com um soco na cara. Eu disse que a sensação do Lost era essa, cara. Os caras falavam, olha, o final desse seriado, cara, vai ser um negócio, você não pede pra esperar, sabe? No final, parece, pelo que ele contou, não foi nada, assim, grandioso, né? Acho que isso que fez muita gente se decepcionar tanto, né, com o Lost. É, assim. Pode crer, pode crer. Posso levantar uma coisa aqui que eu acho que é overrated? Diz aí. Filmes 3D. Ah, mas isso daí eu acho que já não é nem mais overrated, cara. Eu acho que hoje em dia 3D já tá underrated, tanto que o pessoal reclama. É, né? O pessoal já nem vai ver em 3D, né, cara? É um ponto. Nossa, sinceramente, eu vi poucos filmes 3D até hoje. Todos eles eu achei uma merda. Preferia ter assistido 2D, cara. Boa. Eu acho que só o Avatar, cara, que eu achei legal. E mesmo assim... Cara, o único filme que eu assisti bom foi o Hobbit. Os outros todos... Nunca vi um 3D legal, assim. Pra os caras colocarem uma cena, duas cenas no filme que você fala, pô, que legal, tá voando os negócios ali. E só, acho que é muito, né? Você paga muito caro pra isso. É, cara, eu acho muito ruim. O episódio 1 lá, eu acho que foi um dos dinheiros mais mal gastos que eu tive. Eu me arrependi, cara, que é dinheiro e tempo gasto. Você vê, cara, poderia, sei lá, com esse dinheiro, tá, quantos joguinhos legais na Steam dá pra comprar, né? Parece ter gosto ruim na boca, cara, não sei... explicar assim, não. Que, ainda mais porque fica mó escuro, né? Cara, não tem como eles chegarem, eles aumentarem o brilho da cena, porque o óculos, ele deixa mais escuro a cena, né? Será que eles não podem aumentar o brilho da imagem pra calibrar no óculos? Não sei, cara. Eu acho que ficou daquele jeito justamente porque pra disfarçar aqui ficou uma bosta. Não, eu me lembro que eu acho que foi o Fábio que perguntou, e aí, ficou bom o episódio 1? Eu disse, cara, a melhor coisa do filme todo, eu achei que a corrida lá dos pod race, né? Achei que ia ser legal, foi uma bosta. Eu disse, a melhor coisa foi o robozinho que o Darth Maul solta, né, pra procurar o Anakin, que dá a volta assim na câmera. É a melhor coisa, cara. Que é um negócio... no segundo no filme, cara. É, cara, eu assisti, eu tive... É a única coisa em 3D, na verdade, no filme, eu acho. Que é, cara, que foi um ódio esse filme. Cara, foi a mesma coisa que rasgar dinheiro pra assistir esse filme. Agora, o problema do 3D, eu acho, são os cinemas mesmo. Porque se você vê na TV 3D, a maioria dos filmes se sai bem, sabe? Não tive essa possibilidade. É, eu nunca vi também. Eu vi o jogo Batman Arkham City em 3D na TV, ficou... Tá bem legal mesmo. Apesar que dá aquela impressão de enganação, né? Que você vê assim, o cenário dá aquela profundidade, mas você vê o Batman, o personagem, parece que ele tá chapado, sabe? Parece que é um recorte de papel. Uhum. Não fica aquela coisa realística mesmo. Parece que é um papel que tá na sua frente, assim, é que dá aquela sensação de 3D, né? Mas eu acho válido até, na TV ficou legal. Agora eu assisti aquele Piratas do Caribe mais novo, lá o quarto, tá uma bosta. Não, mas isso aí acho que foi convertido, né? Acho que foi. Puxando uma coisa aí que o Guilherme tinha falado antes, que eu acho overrated demais, cara. É esse lance transmídia que tem acontecido cada vez mais, né? Ele falou do Lost aí, que tinha coisa em, coisa em site, coisa em jogo, coisa de não sei o quê. Eu acho, cara, que essa transmídia que nego às vezes tenta fazer, acho que seriado acontece muito, é uma coisa legal de se explorar, só que muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, sacou? Sempre fica meio que uma decepção pra mim. É, às vezes o conteúdo é muito vago, né? O que eu acho ruim disso... É quando eles querem fazer isso só pra, parece que, pra falar que tem. Vira obrigação, aí já... Colocam só uma coisa só pra chamar mais atenção, porque quem é fã vai lá pra procurar e não vai ter um conteúdo que preste, então acaba ficando nada, né? O exemplo disso é um seriado de ficção científica que começou recente agora, acho que é Defiance. Não conheço. Se eu não me engano. Foi lançado junto com um MMO, RPG, né? Nossa. E aí a empresa que tava fazendo falou que os eventos no MMORPG teriam impacto no seriado, seu personagem. Nossa, poderia... Tá errado isso daí. Nossa! Poderia afetar que... realmente. Né? Velho, você vê review do jogo e da história do... É qualquer merda, sacou? Aquele bando de gente pintada, fingindo que é alienígena, as histórias, tudo, qualquer coisa. Sim. Ah, eu acho que eu não vi esse jogo. Na história do MMO, colocaram essa propaganda de que vai afetar o seriado, mas a primeira temporada, obviamente, já tá filmada pro lançamento, então só... Vai afetar o quê, né? Vai afetar nada na primeira temporada. Se o seriado não for cancelado, talvez você... Os eventos do MMO afetem um pouco a segunda. Ah, para com isso. Qual que é isso daí, cara? dá a impressão que mesmo que se for bem feito, fica uma bosta, porque não, a galera de MMO é um público seleto, sabe? Então muita gente vai assistir o seriado e não vai jogar MMO, a grande maioria vai assistir o seriado e não joga MMO, então mesmo que ele seja bem feito, eu acho que vai ficar uma sensação de a pessoa tá perdendo alguma coisa, né? Parece que os caras querem abraçar o mundo, né? Quer fazer de tudo, uma coisa sempre vai ficar pra trás. Uhum. Pode crer, pode crer. Já que a gente tava falando de filme, uma coisa que é totalmente overrated e até underrated é o Oscar, né? É, cara, o Oscar já perdeu a magia pra mim. Já não serve mais pra nada, só pra falar que tem, né? Tem cada coisa inexplicável, né, cara? Quando você vai ver as premiações, assim. É. Porque eu acho que é um sistema meio injusto, até. Em que sentido? Assim, você é da votação, você diz? É, justamente. Eu acho que é a votação que não faz muito sentido, sacou? A forma como é levada adiante ali, dos membros da academia e tal. É, eu não sei o que é pior. A votação dos membros da academia, que são um bando de velho, uh-huh, as múmias ali, ou aquelas votação de escolha da audiência. Uh-huh. E esses filmes, a maioria dos filmes do Oscar são, pelo menos ultimamente, né, são bastante overrated, né? Eu lembro que teve aquele The Hurt Locker, como é o nome em português? Cara, que filme chato, sabe? Do desarmador de bomba lá. É, do cara do Iraque lá. Desarmador de bomba? Como é o nome daquele filme? Nossa, cara, esqueci completamente também. Guerra ao Terror? Não. Guerra ao Terror. É? Cara, que filme chato. Acertei pra isso. Cacete, cara. Eu não, nem assisti esse filme até hoje também. Ruim, cara. É ruim? Assim, não é ruim, mas é chato, cara. Você ganha, sei lá, 57 milhões de Oscars. Era esse que tava concorrendo com Avatar e Bastardos, né, cara? Era esse mesmo. Nossa, eu tava achando que Bastardos ia ganhar. Aí você acaba entrando naquele problema do Oscar, né? Como é anual, dentro daquele ano, alguma coisa tem que ganhar. Se você pega um ano bosta, que só tem filme ruim, vai ganhar o Oscar num filme ruim, cara. É muito, muito nada a ver isso, né? Eu achei que ia levar o Avatar, mas enfim. Ah, não sei, cara. Tem um povo que são os pintores. Pode crer. Leonardo DiCaprio, acho que é um, que também nunca ganhou Oscar. Parece que estão esperando, né, uma oportunidade. Que aí, agora é a hora de, é a vez de ganhar. Tá esperando morrer, né? Pra dar o Oscar póstumo. É, o Oscar póstumo. Eu acho que o Tarantino tá nessa, cara. Eles estão pensando assim, um dia a gente vai dar um Oscar pra esse cara, mas vamos esperar. Ainda não é agora. E Tarantino é overrated? Aí que tá. Eu acho que não é, cara. Eu acho que muita gente fala que é, mas eu acho que não é porque tem tanta gente que odeia ele, cara, que compensa, sabe? Aí balanceia. Acho que ele é overrated sim, cara. Apesar de eu gostar muito de certas coisas dele, eu acho que o pessoal baba o ovo dele de uma forma descompensada, sacou? É que é tudo descompensado. Quem baba o ovo dele, assim, absurdamente. E quem não gosta dele, odeia absurdamente. Então, tipo, sei lá, acaba zerando mesmo, que nem o Diego falou, talvez. A gente tá no mesmo barco do Woody Allen, né? Woody Allen, puta que pariu. É. O Woody Allen tem cara de intelectual, né? Que aí já leva metade do pessoal a achar que... É, ele é o cara que pode fazer qualquer porcaria que nego não entende e vai falar, ah, não, mas é Woody Allen, né? Então o negócio é cult, né? Então é bom. Se você não gostou, você não entendeu, é tipo isso. É, aquele filme dele... Que filme ficou bem famoso, recente, é Meia Noite em Paris, né? É um filme legal. Cara, eu adoro. Mas é overrated. Né? Não, não fala isso, eu adoro esse filme. É por causa de você que é overrated. Agora eu vou falar de um filme aqui que... Poderoso Chefão é overrated, cara. You broke my heart. Depende, é overrated, dele, cara. Ó, eu só não vou falar nada porque o meu, quando eu falar, vai ser pior, mas... Cara, é overrated. Eu gosto do filme, cara. É legal, mas não é esse negócio todo que todo mundo fala. E uma coisa que reflete bem isso que eu tô falando, cara, é uma das melhores cenas que ficou marcada na minha memória do Family Guy, que parece que tá a galera, não sei se você já viu esse episódio, que tá a galera lá, eles estão pra morrer, parece, tá num lugar que tá enchendo de água. Aí, não, cada um faz agora, confessa alguma coisa da sua vida. Quando chega o Peter Griffin e fala, eu não gosto de Poderoso Chefão, cara, eu não gosto. Aí todo mundo fica revoltado. Como assim, cara, você não gosta? Cara, aí, não gosto, cara, não gosto. Eu já tentei 3 vezes, eu durmo. Não, peraí, cara, tem Al Pacino, Robert De Niro. Não, ele, a atuação dele é boa, mas o filme é uma bosta, cara, eu não gosto daquele filme. E assim, eu gosto de Poderoso Chefão, mas eu não... Eu acho que pode se dizer que é overrated, sim, porque o pessoal defende com tanta garra e com tanta coisa que parece que você não gostar é proibido, sacou? Ah, é verdade. E eu digo mais, cara, tem gente que assiste que não gosta e fica pagando pau. Isso eu tenho certeza. Mas isso de tudo, você pode ter certeza. Não entendi, sabe? Eu quero falar, aquela cena é legal. É, legal. Ah, deve ter muita gente que só assistiu um pedaço, decorou o nome de meia dúzia de personagens, fala que adora. Fica lá, Bonacera. É isso que eu ia falar. Fica só falando, Bonacera. Tô sentindo que isso daí é referência a alguém que vocês conhecem. O cara vai lá, assiste a novela lá, Terra Nostra, né, cara? Fica lá com a citação da Terra Nostra, pagando de poder chefe. Eu queria falar de comida. Bem, vamos falar de comida. Se alguém falar que chocolate é overrated, vai sair porrada agora. Você sabe que eu tinha colocado, mas eu tirei, né? É, depois do que eu falei, né, pra ela? Depois do que eu falei. Eu coloquei um chocolate específico, vale? Ah, vale. Não, tá tranquilo. Depende. Que chocolate? Eu acho que Kit Kat hoje em dia é overrated. É overrated. Tranquilamente. Ah, você não sabe? Eu não sei qual é esse, cara. Da embalagem dourada com vermelhinho escrito Kit Kat com K, sabe? Peraí, tem Google pra isso. É, tá todo mundo indo atrás de Kit Kat como se fosse a melhor maravilha. Ah, não é tão bom assim, gente. Tem coisa muito melhor. Você pega na mão, derrete, meu. É, pô. É, tem nego fazendo torta. Eu acho que eu procurei errado. Tá parecendo uma mulher aqui vestida de gato. Não, é Kit temudo. Kaitê. Tem pessoa, Kit Kat. Ah, cara, eu já comi esse negócio aí. Sério que isso é overrated, cara? Nossa, todo mundo fica, Kit Kat. Não é tão assim, é gostoso, mas não é. É que nem Ferreiro Rocher também. É outro que, meu, Ferreiro Rocher, como se fosse uma coisa super hiper chique e tal. É, eu também não acho essas coisas todas não, cara. Me dá um suflé que eu tô feliz. Cara. Nossa, aí sim, a pessoa de bom gosto. Rapaz, o melhor chocolate que existe na face da Terra é batom, rapaz. Batom? Nossa senhora. Coisa mais coisa batom simples. É bom, cara. Sacou? Eu gosto de confete, cara. Não, confete. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto mas não chega nem a ser overrated confete. Não é, cara, não é. Não chega, porque é ruim. Mas tu sabe qual é a parada do Kit Kat? É que essa porra não vendia aqui no Brasil. Ah, aí é nego verdade. Dizia que era gostoso, não sei o que, só pra dizer que tinha comido esse negócio na Europa. Ah. É, não, aí tinha gente que falava assim, você vai viajar pra. Vai viajar internacional? Quando passar no free shop, compra Kit Kat pra mim. Ai, gente, vá merda. Era aqui chocolate da Hershey's, também era assim, tinha mó fama. Chegou aqui. Exatamente. Era. Aquele kisses lá, né? Aquelas gotinhas. Isso, cara, na época que era mais raro, era também uma coisa super fina, né, cara? Você comer aquele negócio lá. É, só hoje em dia comer um chocolate com uma forma diferente, né? E nem é gostoso também esse chocolate. Não, nem é. Quem que você vê comendo Hershey's? Você não vê? Eu conheço uma galera que é diferente. É bom como batom mesmo. Eu geralmente compro da promoção, cara. Maluco, o Hershey's, ele é salgado. Salgado? Como assim? É um chocolate salgado. Cara, você pegou um aqui e caiu um quilo de sal no tonel, né, cara? Você pegou um lote inteiro, cara. Pega aquele branco que tem cookies dentro. Ah, eu gosto salgado. Desse. Eu acho que esse é o único que eu gosto. Mas vocês também vão nos sabores mais variados. Pô, pega o normal pra comparar. Cara, você quer ver uma porcaria que eu fico puto, que nego... parece que é a coisa mais maravilhosa, pizza do dia seguinte. Pizza quando você deixa na geladeira. Cara, qual é o sentido de você... nego baba em cima da pizza gelada da noite anterior, sacou? Isso é horroroso, cara. Gelado, como uma coisa gelada pode ser melhor do que a coisa fresquinha? Pizza gelada não, cara. Pizza fresca já não é muito bom. Agora, pizza gelada... Cê tá de sacanagem. Né? Aí, outra coisa que é overrated, outra como comida. Como assim pizza fresca? Cara, eu não gosto tanto de cara, pizza. Mas como é que... Pizza? Se você dizer que não gosta de pizza, é meio vago, né, cara? Porque... Então você não gosta de nada, né, na vida. Porque você... O cara pode botar... Deve ter pizza de manga, cara, se brincar. Não deve ter, não. Ó, a única pizza que eu gosto é de brócolis com bacon e alho. Nossa, que é isso? Não tem uma mais comum, não? Uma de queijo? Não, das comuns eu não gosto. Eu só gosto da de brócolis, bacon e alho torrado. Caraca, cara, como já assim? Dá pra ver que ela tem um gosto peculiar. Você não gosta de pizza de calabresa, você não gosta de queijo nem calabresa, sozinho, né? Não gosto. Por que só isso, cara? Se você não gosta de queijo na pizza, você não gosta de pizza, né? É. vegetarianos são overrated. Eu acho que não é nem questão de ser overrated, eu acho que é mais modinha, essas modinhas. Cara, eu gosto de alguns vegetais, mas esse lance de vegetarianismo é maluquinho. É, cara, eles levam muito a sério, né? É. Levam muito a sério, maluco. Já cheguei, por exemplo, no self-service comendo, aí vem aquela galera entregar panfletinho pra você não comer carne. Sério? Não sei o que, comer carne. Nossa, que absurdo. E outra, tem uma pesquisadora aqui na UFRJ, ela é neurocientista, que ela vez ou outra, ela escreve um texto falando que, na maioria das vezes, não é saudável você ser vegetariano. Sim, cara. Tem algumas coisas na carne que você precisa absorver. Aí, porra, nego cai matando em cima delas. Ah, não sei o que, falando mal do vegetariano, não sei o que. Mas, porra... É uma pesquisadora, porra, neurocientista que tá dizendo o negócio. Eu tendo a acreditar, porra. É, eu concordo também, cara. Cara, eu vi esses dias um comediante falando assim, né? Assim, nós vegetarianos temos uma expectativa de vida maior, né? Do que as pessoas que comem carne. Mas é porque ninguém chama a gente pra fazer coisas excitantes e perigosas por aí. Então a gente fica em casa bebendo e chorando, mas tomando muito cuidado pras nossas lágrimas não se misturarem com a nossa bebida, porque isso é fruto de sofrimento animal. Tinha um professor meu de biologia que ele comentou uma vez que os animais carnívoros, eles têm um intestino dele, costuma ter um tamanho meio padronizado, sabe? Que é bem mais curto. Uhum. Dos herbívoros já é bem maior, sabe? E parece que dos onívoros é um meio termo. O intestino do ser humano, ele se encaixa nesse grupo aí que é onívoro, né? Ou seja, uhum, tem gente que fala que o ser humano, na verdade, é pra ser herbívoro, mas aí foi inventor de comer carne, mas não... Uhum. A natureza fala que ele realmente é onívoro, sabe? Eu voto que o ser humano, na verdade, é carnívoro. nós somos os predadores superiores, rapaz, da natureza. Essa sobra do intestino a gente podia até comer, né, cara? Exatamente. Vou fazer chorizo. Dobradinha. Dobradinha. Dobradinha. Cara, tem um jogo pra falar que eu acho totalmente overrated. God of War é overrated. Cara, é um jogo que você fica apertando um botão freneticamente e tudo explode na tela. Essa é a definição melhor do jogo. Não, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Eu acho que ele é overrated, sim, mas eu acho que ele tem uma jogabilidade legal. Não, ele é divertido. Mas igual a ele, tem vários. Devil May Cry, com certeza, com certeza. Isso eu concordo plenamente. Não é nem God of War que é overrated. Eu acho que o Kratos, o personagem, é overrated. É, boa, bem usual. A dinâmica do jogo é bem legal, assim, aquela Grécia mítica que eles colocam ali é bem, bem maneira. Mas o Kratos, nego, mama o ovo dele de forma, nossa, cara, quase literal. É, o Kratos é um personagem legal. A história do jogo é legal, mas, putz, cara, não dá pra entender usar tanto assim, ó... É. Mesmo porque, se você endosar, né? Não dá pra usar tanto. Porque, cara, você não tem tanta dificuldade no jogo. Me faz um jogo assim, faz um God of War mais com cara de Uncharted, que você tem que procurar coisas, não sei o que, não sei o que. Aí eu acho mais legal. Aquele macho talk do Kratos é muito enjoado. É, boa, bem macho talk. Aquele machismo, aquela na mesa exagerada, sacou? Do Kratos. É. Então, eu não conheço tanto o Kratos, então vou exercitar aqui meu preconceito. Eu acho que ele é tipo um Leônidas do 300, mas com menos personalidade. Cara, ele é tipo Leônidas fumado de crack, sacou? Só faltava ser morador da Praça da Sé. Eu acho que é bem isso daí mesmo que você falou. Ele é tipo o Leônidas, só que mais exagerado ainda. E o Leônidas já é absurdamente exagerado, sacou? Uhum. Mais polêmicas. Nintendo é overrated. Os personagens, jogos da Nintendo. Cara, tá aí. A Nintendo é overrated pra cacete. It's me, Mario. Eu nunca mais fui com a cara da Nintendo desde o Super Nintendo. Ah, mas você nunca mais foi com a cara da Nintendo porque a Nintendo nunca mais fez nada que preste. Eu tenho dó da Nintendo, cara. Eu acho que a Nintendo tá só cada vez mais caindo. E esse Wii U, pra mim, é a tampa do caixão da Nintendo. Com certeza, cara, com certeza. Eu escuto um podcast de jogos chamado God Mode. em que os caras estavam comentando, cara, que talvez a melhor coisa que possa acontecer com a Nintendo agora é o Wii U falir ela, como... E teremos Super Mario para iPhone e Android, né, cara? É, não, nossa. Super Mario para PlayStation 4, sacou? O Mario é um personagem legal, eu acho que é a infância de todo mundo e não tem como não gostar do Mario. Eu acho que o Mario é legal, cara, como mascote, sabe? Mas tem gente que começa a sei lá, dizer que é algo mais, sabe? Eu vou te dizer, essa mídia nostálgica é bem overrated. Tem muita coisa que nego diz que é foda da infância da gente, não é? A nostalgia faz isso, cara. Eu vou falar até de um aqui que eu acho que a nostalgia deixa muito overrated, que é Caça-Fantasmas, por exemplo. Mas os filmes? É, eu vi o primeiro não muito tempo atrás e eu li, cara, eu gostava tanto desse filme, o que aconteceu com ele? Assim, se você fizer uma edição de, sei lá, 5 minutos, mostra lá a arminha dos caras, mostra o geleia, mostra aquela armadilha lá, mostra o carro, aí você... Pô, cara, eu gostava desse filme. Mas quando você vai assistir o filme... Ah, cara, mas aí não é porque o filme já é não, velho? Não é, ah, aquilo, cara, eu acho que não. Eu assisti recentemente. Não, cara, eu assisti recentemente e eu ainda acho muito maneiro, cara. Não, não, é legalzinho só, velho. Não cara, é veja só, qual é a sacada dos Caças Fantasmas? Pra gente, né, o pessoal da nossa cidade. É que a gente viu o desenho também, né? E o filme... Ele não é um filme pra criança, cara. Ele tem umas piadas bem adultas, assim, né? Ah, com certeza. Mas a gente se lembra do desenho que a gente assistia. Por isso que ficou na nossa mente, né? O filme não é essas coisas todas, mas também não é ruim. Assim, ele envelheceu mal, né? Pô, os efeitos são... O problema são os efeitos, né, cara? Tá aí, eu vou puxar uma agora. Eu acho que efeitos especiais são overrated. Acho que o pessoal dá uma importância tão grande pros efeitos especiais e tal. Cara, pra mim, se nego colocar efeito no paintbrush nos filmes, e se o filme for maneiro, eu não me importo nem um pouco, sacou? Você vai mais pelo roteiro do filme mesmo, mais pela história. É, não só pela história também. Às vezes um filme pode ser raso e bobo, mas se me divertir, tá tranquilo, sacou? Ah, claro. Outra coisa aí que é overrated, Cavaleiros do Zodíaco. Opa, demais! Não, não. É overrated demais, sim, cara. Ó, eu era muito fanboy de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, cresci com isso, tinha os bonequinhos, blá blá blá. Porra, fui assistir recentemente. Que tristeza, cara. Como é que não te assistiu? Ah, eu ainda gosto. Coitado. Nossa, eu, cara, gosto. Fih, como é que você assiste aquilo hoje em dia? Não dá. Eu sou exatamente da mesma opinião que o Guilherme, cara. Eu acho uma coisa... Eu era viciado. Eu tinha tudo que é bonequinho. Eu ainda tenho. Cara, aquilo é uma merda, cara. Eu não tive bonequinho. É por isso, então, Vi. Porque você tá... É o trauma da sua infância, sacou? Faz você se apegar ainda. Vou mandar, então, a minha polêmica da vez, hein? O que é overrated demais da conta é Star Wars. De novo? Star Wars, cara. Star Wars não é polêmico mais, cara. É fato que é overrated, cara. Todo mundo já sabe. Mas eu vou falar não só a trilogia nova, a antiga também. Não, não sei. Não, tranquilamente. A minha opinião é overrated, então acho que vai causar o maior problema, né? Ficou decepcionado. Não, mas discorra. É, fala aí. Não, é basicamente, cara, eu tenho discutido constantemente isso com os meus amigos, assim. E, cara, tem muita parada horrorosa nos filmes, inclusive nos filmes antigos, sacou? Tem muita pouca coisa, assim, que quando você vai pegar com um olhar crítico realmente... Quer dizer, o que o pessoal realmente gosta do universo de Star Wars não são os filmes, são as ideias por trás dos filmes, sacou? O pessoal gosta do Sabre de Luz, gosta do Jedi, sacou? Gosta ali da força. Gosto do Yoda. Gosto de Yoda, hein? Pode crer. Yoda overrated. Ah, não. Tadinho do Yoda. Vou te falar que eu assisti recentemente. Eu fui assistir com meu filho. Fui colocar pra ele assistir. Eu assisti a trilogia clássica com ele. Cara, ele ficou amarradão no negócio, assim. Ele ficou viciado, assim. Uhum. Ele, cara, tanto que a hora... Eu fiz questão de ficar olhando pra cara dele. A hora que Darth Vader fala pro Luke, né? Luke, eu sou seu pai. Meu, a cara do moleque foi demais, assim. Ele ficou com os olhos arregalados, com a boca aberta. Aí ele virou pra mim e perguntou... É verdade? Então, pra mim, é uma... É fato, Star Wars é pra criança, cara. Pode crer, pode crer. Agora bota ele pra esticar os fantasmas, e diz se ele gosta. Vamos falar de música? Eu quero apanhar de fã, porque Renato Russo é overrated. Porra, cara. Não, exatamente. Tá na minha pauta, cara. Eu diria mais, Renato Russo é uma merda. Caraca. Você tirou as palavras da minha boca, velho. Não, na minha pauta é. Cara, se eu desse um print screen. Olha, cara, Vi, olha aqui pra mim. É o top da minha lista, cara. Renato. Agora que é mesmo. Tá no top, não, ali. Não, eu fico pensando, porque é o seguinte: eu, quando tinha 14 anos, mais ou menos, eu virei fã de Legião Urbana. Aí eu tocava violão, né? Eu disse, ah, é legal, Legião Urbana tem as músicas fáceis, né? Vou tocar Legião Urbana. Eu me lembro que tinha muita gente que nessa época, foi até a época aquele acústico MTV, que aí meio que deu uma revivida, né, na Legião Urbana, né? Uhum. Esse acústico é bem legal, por sinal. É, era bem bacana. Aí, eu meio que um monte de gente, cara, inclusive eu, meio que idealizava, caramba, o cara tem umas letras, não sei o que lá. Aí, anos mais tarde, eu fui ver algumas letras dele, cara, não faz sentido. Tipo, o que ele quer dizer com na minha casa tem um poço, mas a água é muito limpa, cara. Pessoal simplesmente ignorava isso. Não, beleza, deve ser alguma coisa importante. Ninguém sabia o que era, né? Mas todo mundo idealizava. Não, esse Renato Russo falou. É tipo aquele esquema do Woody Allen que a gente comentou, sabe? Cara, se o Renato Russo estivesse vivo, ele ia ser, sei lá, um Caetano Veloso hoje. Porque... É, cara, se o Caetano Veloso tivesse morrido há 20 anos atrás, talvez hoje ele fosse o Renato Russo. Pois é, é. Assim, é a mesma coisa que em Deus é um Renato Russo do Cazuza também, sabe? É. Tudo bem, os caras têm letras legais, tem coisas, músicas legais. Tem, cara, mas, pô, o cara não é a melhor coisa que já teve, sabe? Ó, outra banda que é bem ruim e tem a legião, uma legião de fãs, assim, é Los Hermanos. Nossa! Nossa! Assim você me mata. Ótima, perfeita. É muito ruim, cara. A namorada de um amigo meu, cara, ela tem trauma de mim, porque um dia eu falei tão mal de Los Hermanos e da galera que gosta de Los Hermanos, que eu acho que ela acha que eu vou bater nela toda vez que a gente se encontra. Cara, fanboy de Los Hermanos é muito chato, velho. Parece que só isso que tem no mundo, aqueles barbudos, música ruim do caramba. Outra banda que eu acho que é overrated demais, Pink Floyd. Puta, cara, eu ia colocar ela aqui e tirei. Você ficou com medo, né, cara? Cara, é muito overrated, cara. Tem música que eu gosto, tem as paradas maneiras, assim, igual vocês falaram e tal. Mas, cara, nego se rasga por causa dessa banda de uma forma inacreditável, cara. Eu acho que o Rafa gosta, hein? Quem? Acho que sim, o Rafa Oliveira, né? Ah, é verdade, o Rafa Oliveira gosta. É uma banda legal até, cara, mas não sou mais tão fã de música como eu era antigamente. Mas eu posso dizer que o Pink Floyd é overrated, porque a gente tinha aquele DVD do The Wall, cara. Só tocava aquela música, não The Brick on the Wall, cara. Ninguém via o filminho, cara, que era um filme muito chato. Pode crer. Começava a viajar. Não, não, não, volta naquela do menino apanhando na escola. Vai. Todo mundo só sabe essa. Se o Pink Floyd fosse atual, ia ser aquelas bandas de One Hit Wonder, né? Sucesso só e acabou. Que nem Michel Teló. Nossa, a comparação Michel Teló com o Pink Floyd. Pelo amor de Deus. Quer dizer, que fosse aquelas manchetes sensacionalistas, né? Esse Gavi Static é, tem lá, né? No, Michel Teló, Pink Floyd da nova geração. Viviane Machida, sabe? Nossa! Ai, que horror! Isso é matéria digna da Sônia Abrão, né? E aí, Guilherme, fala aí um pouco sobre o frango, né, cara? A entidade, o frango. Onde é que a gente pode encontrar você? Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito vocês. Sim, sou fã do Gavestática, ouço e ovo faz tempo. Olha só, ele já fez a ponte pro frango. É, né, então, pega o gancho. Então, quem quiser ouvir lá no Frango Fino, frangofino.com, um podcast de notícias, a gente tenta falar sobre alguma coisa, né? Às vezes acaba caindo pra assuntos muito nada a ver. A gente fala também de relacionamento, sabia? Assim, no meio das notícias. Pode procurar a gente lá, frangofino.com, também tem o nossa fanpage, Frango Fino, só procurar. Valeu mesmo pela participação, foi muito bom, cara. Não, eu que agradeço. Um abraço pra todos. Aí, logo vocês estão lá. Quero ver a minha música aparecer lá. Ah, pede umas músicas mais, né, normais. É pedir Pink Floyd? Não, eu pedi B.B. King. B.B. King e Eric Clapton. Tokyo Hotel, né? Tokyo Hotel. Agents. Mas eu te falei, viu, eu gosto dessa música, mas se você pedir 4 ou 5 músicas, a chance de entrar é muito mais fácil, né? Ou pede uma boa, né? Não sei, e talvez, cara, se todo mundo estivesse falando, pagando muito pau, eu falasse, pô, cara, prometeu-se nessas coisas todas, eu tô sentindo, sabe, isso que define de overrated é bizarro, né, cara. Às vezes tem um filme assim que, por exemplo, eu já falei aqui do... Onde vivem os monstros. Não, não, não onde vivem. Qual é o nome daquele do tubarão, cara, que eu já falei? De quem? Aqueles do tubarão lá. Que Procurando é... Nemo? Porra, não, não fica calada que você tá piorando. Cara. Espanta tubarões. Mar aberto, mar aberto. Ah, mar aberto. O que tu ia falar, hein? Rapaz, agora eu esqueci. Cara, eu acho um crime você colocar coisas, esses molhos assim, em pizza. Eu também acho, concordo. Só azeite. Não, cara, o ketchup ele serve pra uma coisa e o pessoal acabou banalizando. Ele serve quando a pizza tá ruim. Você coloca ketchup, dá uma disfarçada boa, fica boa a pizza. Você pode crer. Cara, eu já vi uma pizza de salada na churrascaria aqui perto de cá. Pizza de Caraca, salada. A ironia das ironias, uma pizza de salada na churrascaria, né? Tem mais comida pra falar aí? Não, tinha posto chocolate, mas aí eu tirei. Pra gente que ameaçou. Não teve coragem, né, cara? Ela, quando se pegou, ela tava fazendo a pauta com chocolate na boca, né, cara? Vai fazer muito sentido. Uma curiosidade que eu sempre tive, no mundo de Pokémon, existem animais que não são Pokémons? Um cachorro, por exemplo? Assim, não, né? Só Pokémons. Beleza, sanou a curiosidade já. Rapaz... Eu descobri, para a bizarrice universal, de que até o deus criador do mundo do Pokémon é um Pokémon. Sério? Cara, eu tô falando sério. Ah. Então o que os não são humanos? Ou seja, o que aquelas pessoas estão ali? É, na verdade, tipo, os humanos do mundo de Pokémon são tipo alienígenas, sacou? Pelo visto. Não, porque até os alienígenas são Pokémons, cara. É, pois é, né? Tem pokémons alienígenas. Tipo, os humanos são o Cthulhu do mundo do Pokémon, né, cara? Eles são criaturas transdimensionais bizarras que estão lá por acidente, né? Escravizando os coitados dos bichinhos. Caraca, será que a gente é Pokémon pra Cthulhu? Talvez. Cara, vocês conhecem muito de Pokémon, cara. Isso é assustador. Eu não conheço muito de Pokémon, cara. Eu descobri isso totalmente por acidente. Pô, você discorreu fazer uma dissertação de mestrado sobre Pokémon. Tem uma amiga minha que ela é fã de Tokyo Hotel. Vocês conhecem Tokyo Hotel? Nossa! Que é isso? Eu Ai, conheço. Calma. Respira, respira. Olha só, a rejeição dele foi overrated, né? Não, cara, vá no Google e digite Tokyo Hotel e me diga o que que você vê. O Google Imagens? Peraí, deixa eu dizer imagens. Que é isso? Cruzes? É estranho demais, né? Nossa, escrevi errado. Acho que são dois irmãos. Cara, isso daí é o cara conseguir ser mais japonês que os japoneses. Aquelas coisas de visual kei japonês. Os caras são alemães. Os japoneses olham assim e falam... Asians, né? Pode crer. Então, eu tenho uma amiga, cara, ela tem acho que 27 anos, por aí. E ela é fã disso, ela tem tatuagem dos caras, ela é... Tem o fã clube, sabe? Nossa. Ela se encontra com outras meninas dessa idade, assim, tipo, já velhas, que não deveriam mais gostar disso. Todas solteiras, óbvio, né? Cara, eu acho que isso é falta de costas. Ah, é? Sinceramente. Uma bendada. Aquele cinto de couro. É falta de um carinho sexual também. É, eu ia falar, é falta de costas de piroca, né? Ai, meu Deus. Peraí, eu voltei agora, vocês estão falando de quê? De piroca? Porra, cadê o nível do Gavin Schnatter? Piroca é overrated. Não tem nível, você tá vendo? Você tá vendo como é que é, né? A gente chama o cara do frango fino e olha só, caiu o nível do programa. Eu acho que foi o Hugo Soares, cara, a gente encara. Meu Gavin Estática com mais bip que eu vi, né? Todos. Pô, só porque eu pensei que a gente ia falar que sexo anal era overrated? Seu sem vergonha. Agora você vai ter que explicar, né? Precisa? Olha, se tivesse vindo do Doug Bezerra, ou do Doug Lira, ou do Roca, eu não ia estranhar, porque de vez em quando são uns papos muito estranhos ali no Frango Fino. Não, mas... não. Somos todos meio idiotas. Isso que você fala, são pessoas meio homossexuais. Não, é a gente... Um dia a gente queria ser, sabe? Porque a gente brinca muito disso. Foi aí que você descobriu que sexo anal é overrated, né, cara? Eu acho que esse bloco vai ser cortado, tá, né? Sim. Ou vai pro... O que mais? Alguém tem mais pra falar? Eu acho que minha lista acabou aqui, hein? Rapaz, acho que depois de sexo anal não tem mais o que se explorar nesse assunto, não. Não sobrou prega, né, pra te falar, né? Ai, meu Deus. Desculpa, hein, Bi. Eu te respeito. Oh, yeah. aí, pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E um pedaço do Ike. A gente tá se apresentando de novo pro bloco de notas? É, cara, eu já faz um tempo que eu venho pensando isso, né? Não faz sentido isso. Tem que apresentar porque nem sempre tô todo mundo. Eu vou apresentar então a mim mesmo e é o pedaço da minha cara que tá tentando matar o resto de mim. Pra quem não sabe, o Aiken está com a infecção no ouvido, está aí gravando com a gente, mostrando todas o sacrifício, sua disciplina. Estou me sacrificando por vocês. Então, o que é que a gente tem pra falar essa semana, não, essa temporada? Essa era do gelo. A gente recebeu algum feedback do Gabinete Tático passado? Sim, recebemos alguns... Gostei da entonação aí. Recebemos alguns e-mails do último Gavé Estática. Lê pra gente. Então vou ler aqui primeiro o e-mail do Stuart. Ele é ilustrador lá do site. Não. Ah. Errei. What? Vamos dar um reboot, né? Vou ler aqui primeiro o e-mail do Stuart. E ele diz assim: e aí, pessoal, gaveteiro? Eu não lembro como cheguei aqui no site de vocês, mas comecei pelo Creepypasta, que gostei pra caramba. E fui ouvindo até que saiu o número 61, comportamento dos personagens. Só nesse último estava em casa muito confortável, até que alguém começou a falar. E mesmo já tendo escutado outros, nunca tinha reparado nesse timbre de voz. Dei um pulo na cama e disse: porra, o Tintim! E fui escutando, tentando reconhecer a voz e descobri que era do Aiken Frost, cara. Não me digam que tô louco, escutem só e compare. Dobrar as pernas, erguer os braços, esticar. Um, dois. Um, dois. Anda, Milu! É assim que se deve acordar pela manhã. E agora um banho. Parece ou não parece? É, não é a primeira pessoa que fala isso não, né? Já teve um outro carinha lá que falou que o Mike era o dublador do Tintim. Pô, acho que eu tô no emprego errado, né, cara? Vou começar... Eu acho que você devia trollar, cara. Vai nessas anime friends da vida, sei lá, esses eventos que tem dublador, né? Começa a dar autógrafo lá e tal. Cara, eu sequer assisti o Tintim, então não posso dizer, né? Mas é... Quem sabe não era você mesmo, dublador. Porra! É, descobrimos novos hábitos de insônia meu, né? É. Sônia não, é. De... Sonambulismo. Sonambulismo meu, né? Cara, pior que no sonâmbulo você é mais artístico, né, cara? Você... É, sou mais performático com a minha voz, então. Pô, vou começar a gravar sonâmbulo. É. Vai melhorar a participação, né? Obrigado, Fly. Oi, pegando o gancho aí de sonambulismo, a gente recebeu também uma arte, né, da Vi Sonâmbula. Cara, nós recebemos um desenho, a Fra, que deu, até inclusive foi ela que deu na... Inclusive foi a... Você tá sonâmbula? Você não tá muito boa. Hoje tá... Inclusive foi ela que deu a dica pra esse podcast. O passado, né? Não. Não foi esse? Ah, é, foi. Sim que é bom. A equipe não lembra nem mais qual o assunto que gravou. São tantos, né, filho? É verdade. Ai, meu Deus do céu. A Vi tá bêbada, cara. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Nossa, até o ouvido do Eric no meu vídeo. É verdade, da Fra que deu a dica pro podcast passado, ela fez uma arte de mim. Dormindo. Que foi do Gavi Estática retrasado, né? É, ela fez uma arte do Gavi Estática retrasado. Que foi o de sonhos. Isso que é uma arte de legado, né, cara? Já vi lendo o jornal de ponta cabeça. E sonâmbulo. Dormindo, né, cara? Foi a história que a gente contou lá. Ficou legal. Se vocês quiserem aí mandar mais artes pra gente, pode mandar, a gente gosta. Ou as pessoas que já mandaram, pode mandar outras, né, cara? A gente não precisa... Também. A gente não tem problema com artistas repetidos. Não. Stuart, você aí que gosta de ilustração, que é ilustrador e designer. Verdade, aí. Ele que faz lá do... É do Frango Fino, do Pauta Livre? De onde que é que ele faz? É. Pare de fazer as artes pro Frango Fino e faça as artes pro gaveteiro. Stuart, faz aí um desenho na amizade pra ele. Próximo e-mail é do Wellington, tem 29 anos e é de São Paulo. Olá, descobri o podcast após uma indicação do Google. O Google, o avatar do Google, ele chegou aqui, ó. Você sabe um podcast legal? Você vê como é que a gente tá sinistro, cara. Aí ele escreveu assim: não costumo acompanhar podcast. Já tentei, mas nenhum tinha mantido meu interesse. Provavelmente porque sempre algum dos participantes tem alguma mania estranha, personalidade que eu não curtia ou opiniões que são muito diferentes da minha. Não tem nada de errado abrir a mente para visões diferentes da nossa, mas acho que é importante se identificar também com os interlocutores e ter algo em comum. Pra minha surpresa, eu tenho gostado bastante do podcast de vocês. Gostei de todos que eu ouvi até agora, e já foi pelo menos umas 10 edições, o que me motivou a finalmente escrever e deixar registrado pra vocês a existência de mais um ouvinte. Só quero fazer um breve comentário sobre o Gavestática 61. Sobre essa questão do comportamento dos personagens de Senhor dos Anéis, vale a pena conferir o que o pessoal do canal do YouTube How It Should... How It Should End. Eu não sei falar. Não, porque assim, eu já vi esse canal. How It Should Have Ended. É, isso daí. Fez. Vocês provavelmente já viram. Os vídeos deles são legais, justamente por questionar o comportamento dos personagens. E lá tem de tudo. Vale a pena conferir. Eu acho que esse é aquele canal que mostra o... É as animações em flash, não é? É, que eu tem até uma do Frodo indo... Eles indo de, com as águias lá e jogando o anel na montanha perdição. É legal os comentários, né? Eles jogam o anel lá, né? Depois o cara fala... Ô, já pensou se ele tivesse ido a pé? Nossa, cara, já pensou? Alguém podia ter morrido, né? Aí ele tá dizendo mais um pouquinho aqui. Vocês comentaram sobre o filme Onde Vivem os Monstros. Ele pode ser ruim, mas acho que a culpa não é do material de origem. O filme do curioso caso de Benjamin Button é baseado em um livro bem simplesinho também, e o filme conseguiu ser bem melhor que o livro. Acho que é tudo uma questão de visão do diretor e roteiro bem feito. Parabéns pelo podcast, acho que minha procura por um bom podcast pra acompanhar terminou. É, o bom é que se ele escutou uns 10 só, ele ainda tem um bom tempo antes de desistir de acompanhar a gente, né? Não, pô, mas eu já vi, gente, eu vi um pessoal falando aí que já escutou, reescutou. É, quando não tem opção, cara, a gente tem que ir fazendo isso, né? É. Naquela época lá de Star Wars mesmo, tinha uma época que assim, Star Wars sempre foi o que foi, mas de uns tempos pra cá que virou essa modinha toda, né? Porque antes só tinha lá os três filmes velhos, mais um joguinho, e um especial de Natal, ficar... né? É, aquele especial de Natal bizarro. Mas a gente tinha que ficar revendo e revendo, né, cara? Agora tem tanto conteúdo que a gente já não quer mais até, né? A gente até comentou que o Star Wars tá overrated hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente até rejeita, né? Sai uma coisa nova de Star Wars. Não, cara. A minha opinião overrated de que Star Wars tá overrated. É. Por exemplo, aquela animação que teve lá do Clone Wars, a última, que saiu no cinema, essa eu nem vi até hoje, cara. Eu nem faço mais questão de ver coisa de Star Wars. É a mesma coisa. Gavestática é isso aí. É. Enquanto tem pouco, o pessoal tem que ficar ouvindo e ouvindo. Gavestática é overrated. Não é. Quem dera se fosse, né, cara? Eu queria, cara, que fosse overrated. eu queria fazer um comentário aqui também. Na verdade, ler um comentário que tem um cara que colocou aqui esses dias. Ele tinha parado de ler comentário, mas eu acho que é legal fazer uma exceção. Que foi o comentário do Rafael C., né? Dentre várias coisas aqui, o que eu achei legal, ele disse que isso, né, também do... Que tava buscando por novos podcasts, ficou impressionado com o nosso, né? Aí teve um momento que ele falou aqui, pra ser bem sincero, apesar de ter achado o visual do site bacana, o que mais me chamou a atenção foi a japinha. This one's going out to our delicate little 13-year-old flower. Pois acompanho vários podcasts, nenhum deles tem a presença fixa de uma mulher no elenco. Só participações esporádicas de alguns rascunhos do capeta, mas que são gente boa. Decepcionante foi ouvir, já no primeiro podcast, que ela é casada com outro integrante do elenco. Mas, todos vocês são gente boa. Todos vocês são gente boa demais, apesar disso, me diverti muito ouvindo sua conversa. Cara, agora começa a ficar triste. Sou casado com uma criaturazinha que não gosta de HQs, jogos e demais elementos do universo que esse site aborda, o que motiva críticas constantes desse entendimento. Se a irmã da Vivi for bonita e bacana como ela, vocês poderiam incluí-la no grupo. Agora com a Vivi casada, o site precisa de um novo apelo sexual. Eu sou casado com a sex symbol da podosfera, cara. Pô, cara, mas como assim esse cara aí falando que o mundo dos podcasts não tem mulher, cara? Pô, tem a Xana Chanchada aí do Pauta Livre? É isso aí, pô. E a Xana Chanchada? até falei pra mim, né, quando eu disse, cara, eu acho muito difícil você não levar a mão esse comentário. Mas eu acho que se a gente tivesse um videocast, o pessoal ia se decepcionar com a gente, cara. Você ele lembra? Chamou de feia. Não, não ele é ele disse não é que eu não isso. tenho sex appeal. Qual que é o nome desse camarada que mandou e-mail aí? Rafael. Ah, é, Rafael. Vai rolar um divórcio aqui daqui a pouco. Fica esperto aí, né, cara? Oh, mas você não lembra que a gente colocou as fotos mais atuais no... Não. Eu não estava atual naquela foto. Não estava. Tava sim, menina. Foi no dia desse aí. Teve um gavetado que eu botei umas fotos mais atuais da gente. Não, senhor. Aí, enfim, tá bom. Não foi atual, Vi. Uhum. É o que vai piorar pro seu lado. Porque o menino falou... qual foi o menino que falou isso? Foi um desses últimos aí. Que ele chegou assim e disse... Cara, eu não sabia que no gaveteiro só tinha gente velha. Sacanagem. E ainda você me sabota. Você coloca as minhas piores fotos pra vitrine do Gavestático. Não, agora não, escolha. Depois desse e-mail, Fly só vai colocar a foto do casamento de vocês dois. Né? Não, mas no último podcast lá, o 61, esse último aí, a foto da Vita atual, é do casamento. É, do casamento, essa foto. Se você quiser nos mandar um e-mail, você pode enviar para contato@gaveteiro.com ou... Você pode ir na página do Gavestática e rolar até o final, que lá vai ter um formulário pra você escrever seu e-mail. Ou você pode mandar um sinal de fumaça usando o código Cherokee. Código Cherokee, cara? O que é isso? É alguma coisa que eu tirei da bunda agora. Eu achei que era algum termo do exército. Não. Assim. Cherokee era uma raça de índios, não é? Raça de índio, é isso aí. É um processo por racismo agora. Começamos o episódio do Nazicast. Não, é uma tribo indígena, é uma tribo, não é? É. Cherokees. Raça de raça ruim. Raça de... Perdão para a comunidade indígena que escuta o Gavestática, sempre presente nos downloads, a gente vê aqui pelo Google Analytics. Muito download da Amazônia. Nossa, agora foi preconceituoso mesmo. Vamos generalizar. Só tem índio na Amazônia. Desculpa. Se você ficou ofendido, desculpa. Chama a vida chinesa, que ela adora. Chinesinha, chama ela. Chinesinha, né, cara? Vai, tuita. Ah, não, falta falar outras coisas também. Mas tuita aí pra alguém ir falando alguma coisa. O que você vai tuitar? Ué, sei lá, vou escrever, gravando. Qual a sua opinião sobre os índios? Eu, hein? Fala assim no Twitter, índio é raça? Eu não. Acha, não sou louca. Eu tô escrevendo aqui. Enfim, gravando mais um bloco de notas. Vai fazer uma coisa normal. Voltamos ao tweet politicamente correto. Se algum ouvinte estiver por aí, é isso... Caio Braga, não era? É o fanboy. É, manda esse. Se o Caio Braga tiver por aí... Vamos ver se o Caio Braga vai falar, hein? Enquanto isso... Na sala de justiça. Não, enquanto isso, se você quiser entrar em contato com a gente pelo Facebook, é só mandar uma mensagem lá no facebook.com/gaveteiro. Opa, alô, Caio Braga. Pô, você tá sendo injusto. Antes dele, o João Sacrato também... Não, verdade. Antes dele, o João Sacrato falou, boa noite, rapaziada. Ha, ha. Ih, o Caio Braga tá ficando fraco, hein? O Caio Braga disse alô. Caio Braga... A propósito, era isso que eu ia falar. Você não agradeceu, o Caio Braga também te deu um presente de casamento. Ui, é verdade. Desculpa, Caio Braga. Quero agradecer aqui publicamente ao Caio Braga que me deu de presente Dragon Age. Pô, olha só, Dragon Age. Que eu não consigo gostar desse jogo, cara. Caraca. Eu queria muito gostar desse jogo, mas não consigo, não sei porquê. Esse jogo é tão maneiro, pois cara. Pois é, ele é meio... Engraçado, eu fico ia falar, ele é meio Baldur's Gate, mas eu gosto de Baldur's Gate, cara. Não sei dizer porquê. Eu tô meio cansado de jogo assim de RPG, que você clica e ele começa a bater sozinho, sabe? Eu tô mais na onda do Skyrim ultimamente, assim, no sabe? Action RPG. É. Rapaz, o negócio desse jogo é estratégia. É. Se sua estratégia for falida, você se ferra. Eu aproveitei e acabei comprando aí uma expansãozinha, que tava tudo de promoção. É, né? Complementou o presente do Caio Braga, né, cara? É, comprei o Awakening. A propósito, você conseguiu descobrir como é que ativa os DLCs lá? Você não. Putz, se alguém algum souber... Se ouvinte souber como ativa os DLCs do Dragon Age... Na Steam. Na Steam. Fala pra Vi que ela precisa conseguindo ativar os DLCs. Ganhei a versão que tem na Steam. Fala que tem os DLCs. Mas eu não consigo jogar os DLCs. Vixe, Mari. Se você quiser mandar um Tylenol pro Arkin... O Tylenol, né? Caraca. Cara, se você morrer agora, esse Gavestático vai ser o mais baixado de todos. É, vamos fazer tipo um show de black metal, né? Matar o cara no pau.